enquanto você se esforça pra ser sujeito normal, algo tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, na loucura total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou. O caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, eu vou. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, eu vou. Vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou. Caminho que eu mesmo escolhi, tão fácil seguir, por não ter onde ir.